Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Por nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto pra santificação. Por fim, a vida é eterna, mas quem pratica a verdade vem pra luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. De tudo que se tem ouvido, filho, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração desse. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tu, quanto em meu nome pedidos ao Pai, ele vos conceda. Ao qual não havendo visto, a mais no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, a fim de que pela bom Deus chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levanta sobre a terra. Porque o fim da lei é Cristo, que eu fui listo para a justiça de todo aquele que crê. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a aproximação do mundo. Amém, amém.